quando estou fraco, que me sinto forte, enfrento obstáculos. Sem contar com a sorte, meu destino em minhas mãos. Meus problemas, só peço perdão. Deus me livre das algemas, meu caminho adiante, diante de mim. Cada traço, um passo, estou perto do fim. Grandiosidade em pequenos gestos, pequenas formas. Mas quem sou eu? Só vim fazer o meu. Me faltam palavras pra dizer, histórias aparecem. Meu coração responde seus porquês, minha mãe, meus buquês. Um grande aprendizado, passado recordado, aqui estou. Um barulho na porta, uma voz tão distante, uma palavra de paz que me faz um amante. Sobre mim cai sua bênção, Pai, me guie, aponte a direção. Gotas caem, lágrimas. O tempo passa num estalo de dedos. Medo de errar outra vez, decepção. Vire a página, escreva um novo enredo. Revolução mental pra manter o pé no chão. Em meio ao vendaval, sonhos vão, qual o segredo? Cair, levantar, lave os pés pelas mãos. Tem Judas que te aponta o dedo. Pelo caminho, a certeza de ser um homem justo. Pecado e a fraqueza e o brilho que ofusco. Minha fé, meu perdão. O pulso ainda pulsa, um milagre à espera. De uma vida mais justa, mais amor eu imploro. Observe ao redor, outro amigo Deus leva. Verdade, todo o meu louvor, o que? Liberdade pra correr, seja como.